Nelson Cavaquinho, você pode me dizer por que que você toca esse violão tão diferente e tão bonito? Roberto, eu vou te dizer por quê. Porque minha família era de música e eu tinha muita vontade de aprender a tocar. Então, botava uns barbantes numa caixa de charuto e queria executar, sabe? E continuei assim. Até hoje eu toco com dois dedos só e o violão até surto. Tem muita gente que acha graça. Mas você gostando, é o bastante para ficar contente, né? E é por isso mesmo que eu queria que você fizesse a introdução daquele samba lindo que você fez com o Guilherme de Brito. Você faz pra mim? Eu vou fazer pra você, sim. Nunca se deve odiar, nem desejar mal a ninguém. Seria bom a gente ver todos vivendo muito bem. Juro por tudo que é sagrado, jamais pensei em me vingar. O que eu mais aprendi no mundo foi viver, sofrer e que vai fazer mudar a minha opinião. Posso chorar que ninguém vai modificar meu coração. Já perdoei até você que desejou meu fim. Que bom que Deus me fez assim. Nunca se deve odiar, nem desejar mal a ninguém. Seria bom a gente ver todos vivendo muito bem. Juro por tudo que é sagrado, jamais vencer em me vingar. O que eu mais aprendi no mundo foi viver, sofrer e vai fazer mudar a minha opinião. Posso chorar que ninguém vai modificar meu coração. Já perdoei até você que desejou meu fim. Que bom que Deus me fez assim.